E aí, chapa? Já resolveu esse bagulho aí com aqueles colombianos lá, tio? Maluco é chato pra caralho, não para de me ligar, não entende uma palavra, tio. Já resolvi essa pulha aí, irmão. Despachei o menino lá na entrega. Avisa esse cucarate aí que tá tudo certo. Mas tá tudo certo mesmo? Tá pela ordem. Então demorou. E é o seguinte, já avisou os meninos? Já, irmão. Já marquei uma R pra fechar o mês aí, entendeu? Entendeu. Então demorou, chapa. Firmeza total. Vou ligar o resto dos moleques aí pra nós bater os valores. Fechar o mês com chave de ouro. Sabe o que acontece? Pouco sabe o problema que acontece. Pouco sabe do problema que acontece. Pouco sabe do desafeto que acontece. Vai vendo. Quem fornece administra bem. Tu não sabe o desafeto que acontece. Consumo é brando, risco é sangue. Banca firma com o que pensa grande. Me foi dada a missão, ter da estrada a junção. Mãos que aprenderam com os calos, troparam com sábios em prol da função. Vão. Vale 10 em cada track, cada mano sua sede. Vai vendo. O imposto proposto e o aval do suposto José. Governo que não governa nada. Rio pro poder dar risada. Mil pra mim é pouco, só se for 10 mil pra cada. Apetite do cash. Sem tempo pra teste, aqui a cadência é mais trash. Cuidado com quem tu mexe. Fecha que eu dou suporte. O bagulho aqui é sério, a firma é forte. A firma é forte, apetite do cash. Sem tempo pra teste, a cadência é mais trash. Cuidado com quem tu mexe. Porque a firma aqui é forte, DJ Cia Haikai, sou lá no hotel. Minha besteira, ó, tudo que me afeta, a noite inquieta. Falo do momento que estou, vou, não vem pagar de bobo. Meu time tá na fita pelo topo, o preço que se paga é todo dia. Seu mundo de visão na fita contagia, sua fantasia. Na festa que se foi pela verdade, metade de cortesia. Tô olhando pra frente, não olho pro lado, ficando demente de tanto bolado. Se liga, aliado, moleque lorota, novato, não menos de fé, ele é o guarda do pato. Ele paga de pato. O corre da luta tá agora na escuta, não vivo de embalo de filha da puta, se liga. Arrombado de escarte. Se é na base, firma na tese. HKSS, mano, me poupa, bico, me poupa. Independentemente da conduta, eu falo o que eu fiz pra desacatar. Cheguei pra somar, parei pra sentir, parei de chorar, mas senti titi. Amalando como dói, pensar com a levada encabulada que libero. Atacando vacilão pra cemitério. Repare novamente no safado. Gaguejou, vai desconversar. Zila. Então. É o jeito, é o jeito. Se atrasou, é dois pés no peito e tá perfeito. Olho no olho, nessa hora nem santo ajuda. Já disse Pac, tem coisa que não muda. Puxa, no corre não ronca, confronta. Conta com a magia da ilha, onde é lucro na mesa. Sem nome, fantasia. Niggas em laje, doses de maraca. Sem escancar, os menor ataca. Rimo que pode, embrasa, raça. Farsa, é fora da barca. Chapa, não acha que é procedimento padrão. O vento que bate aqui é tempestade. Rá, voa milhão. Vou ligar lá o moleque pra ver como é que tá essa fita. Sete lojas, 25 funcionários. Tem 5 gerentes e ações no mercado. Conexão Colômbia, Bolívia, Paraguai. Manda pra Europa que lá paga bem mais. Na volta atrás de skunk. Clube dos monstros, não joga pra perder. Eu sei os que estão por mim, oprê. O necessário pra sobreviver. Business, poder. Se precisar, liga nós, salve. No momento que sobe o sangue, tô em minha gangue pra progredir. Eu vim na vitória que a firma expande. O pitbull tá solto e o apetite é o cash. Se não conhece, não mexe. A cara poça confunde. Cuidado com qual tu veste. O apetite do cash. Cuidado com quem tu mexe. No apetite do cash. Luz, câmera, ação, ladrão, isso aqui não é um teste. No apetite do cash. Cuidado com quem tu mexe. No apetite do cash. Luz, câmera, ladrão, ação, isso aqui não é um teste.